Platina.

per vivere. Se tu mi vuoi, mi perdo tra la gente, cerco te. Qualcuno mi saluta, ma lo sei tu. Mi sento tanto sola. Feira na Antena Web, há uma hora de sucesso. São 60 minutos com a melhor música. Uma hora de sucesso é música à tua medida. Uma hora de sucesso, quartas-feiras às 17 horas na Antena Web. Sabe o que é a hora zero? A hora zero é a oportunidade de um novo dia, uma nova oportunidade para ser e sonhar. E como queremos estar consigo em todos os momentos, fazemos-lhe também companhia nessa hora. Hora Zero, de segunda a sexta-feira, entre as 0 horas e as 2 da manhã, com Carlos Bonaparte. Please telephone, don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, baby. Don't stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want you to say. Don't be cruel to who a heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to who heart is true. Don't be cruel to who a heart is true. I don't want no other love, oh, baby, it's just you. gone, and no songbirds are singing. When the twilight is gone, you come into my heart, and here in my heart you will stay. While I pray, my prayer is to linger with you at the end of the day in a dream that's divine. My prayer is a rapture in bloom with the world far away and your lips close to mine. Same for as long as we live. Está a ouvir Ouro e Platina. Thank you. that we once knew. Latina. Vejo. se você chega e espera o momento que eu me distraia e no olhar eu me dê toda pra você. O que é que eu faço se eu já não tenho mais razões e argumentos que sejam fortes, até mais fortes do que a própria solidão? Eu procuro me entender, eu me embaraço e choro a falta de você. O que é que eu faço se eu não consigo enganar meu coração? Quando você olha assim, acende em mim o desejo. Não sei fingir. Se eu fizesse uma canção